Natal. É tão bom de ver um cordão de luzes em cada janela. Vão pulsando uma a uma e sorrindo em cores. Como é lindo a gente olhar pra elas. Prédios tão iguais como almas gêmeas. Quando é Natal, os manos vão se dando as mãos. Todos juntos vibrando num só pensamento, batendo em um só coração. É Natal, jogue fora todos os tabus. No conjunto habitacional também mora o menino Jesus. É Natal, jogue fora todos os tabus. No conjunto habitacional também mora o menino Jesus. Quando é Natal, é tão bom de ver um cordão de luzes em cada janela. Vão pulsando uma a uma e sorrindo em cores. Como é lindo a gente olhar pra elas. Prédios tão iguais como almas gêmeas. Quando é Natal, os manos vão se dando as mãos. Todos juntos vibrando num só pensamento, batendo em um só coração. É Natal, jogue fora todos os tabus. Num conjunto habitacional também mora o menino Jesus. É Natal, jogue fora todos os tabus. Num conjunto habitacional também mora o menino Jesus. É Natal, Coab!